should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Já a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 130ª emissão de Quotras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quotras temporais irão centrar-se numa cantora que, caso ainda estivesse viva, completaria hoje 29 anos. Amy Jane Winehouse viria a falecer em Londres a 23 de julho de 2011, nasceu na mesma cidade no dia 14 de setembro de 1983. Voz inconfundível no panorama R&B, soul e jazz, foi com Stronger Than Me, canção do seu álbum de estreia Frank, em 2003, e que abriu o nosso espaço radiofónico, que a jovem britânica começou a ser reconhecida, sobretudo no seu país natal. 3 anos depois, em 2006, aparecia nas lojas Back to Black, o seu segundo trabalho discográfico, cujo primeiro single era uma espécie de pequena autobiografia. As pessoas mais próximas de Amy pediam à artista para tentar deixar o álcool na reabilitação, mas ela dizia não, não, não. É o que conta e canta Rehab. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 days. desempenho menor nas tabelas oficiais de vendas em relação a Rehab, o próximo single, o segundo de Back to Black, mereceu depois vozes dos convidados Wu-Tang Clan, mais concretamente de Ghostface Killah. Ouçamos You Know I'm No Good. Meet you downstairs in the bar and her. You're rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. Hand me your Stella and fly. By the time I'm out the door, you tear man down like Rodemore. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in a place but I can't get joy. Thinking on you in the final throes. This is when my buzzer goes. Run out to me. Let me ride with you, talk about your mistakes. You cheated yourself, but these are the breaks, and it'll never be the same again. Cause oh boy, but oh boy, together we made so much joy in the sins. And oh, what a web we weave, but you played me. So I had to roll up my sleeves and hunt you down, holding the next man's stacks. Now you saw me trying to bring that old thing back and act like we can rekindle that flame. It's a shame how you can't get me off the brain. He that lame, you love how I bring the pain. Got the rug burst stinging and you saying my name. Say my name, that's right, I'm hot. Get the champagne, love, word up, we gon' toast. I cheated myself like I knew I would. I told you I was troubled. You know that I'm no good. I cheated myself like I knew. Este álbum de 2006 foi nomeado para 6 prémios Grammys e ganhou 5 nessa altura. Empatou, por isso, com o recorde de mais conquistas por parte de uma artista feminina, 5 Grammys. O próximo single, o terceiro, tem o mesmo nome do álbum, Back to Black. Get on without my guy.

encerrar com duas versões protagonizadas por Amy Winehouse e que foram incluídas no álbum já póstumo lançado no final de 2011 e titulado Lioness Hidden Treasures. Um dos tesouros escondidos deste trabalho discográfico era um dueto com Tony Bennett. Um original de 1930 tem o título Body and Soul. My heart is sad and lonely, for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days in a hunger and wondering why it's me. All for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending? Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a uma cantora britânica que, já falecida no ano passado, completaria hoje 29 anos, Amy Jade Winehouse. Mais conhecida como Amy Winehouse, nasceu no dia 14 de setembro de 1983, em Londres, capital do Reino Unido. Faleceu aos 27 anos, juntando-se, portanto, ao Grupo dos 27, um malogrado grupo de artistas musicais reconhecidos internacionalmente, que todos eles faleceram aos 27 anos. Para encerrar o nosso recanto, iremos escutar o último single retirado de Lioness Hidden Treasures, o álbum póstumo de Amy Winehouse, que foi curiosamente lançado há precisamente um ano. Isto o single Body and Soul, a música que escutamos anteriormente e que detemos como banda sonora graças ao trabalho fantástico do nosso técnico de som. A 14 de setembro de 2011 apareceu, portanto, Body and Soul, ao qual se seguiu uma melodia original de Ruby and the Romantics em 1963, que dizia no seu título que o nosso dia haveria de chegar. Em 5 de dezembro de 2011 foi lançado como single de Amy Winehouse a canção Our Day Will Come. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.